site 29 da decolada piscina 021 30 graus 099. Bravo, Vitor, November. Pois o controle chamou. Bravo, Vitor, November. Serra Golf, identifica a chegada, manda essa reporta unidade descida. Uniforme Bravo Vitor November na disputa do controle. O Bravo Vitor November, 1.500 pés, o ajuste 1019, prossegue para toque remetido em Veracruz. Confere. Relógio. 1.500 pés, o ajuste 1019, reporta visual para pouso. O 3, controle. Confirme pro. Rumba 03 é o controle. Confirme as intenções. Sente, tá na Prodo VR? O senhor agora vai curvar à direita, vai voar na Prodo 240. Controle 7589, decolando a sua escuta. 3859 autorizada pro dia, Elefa. Boa, Elefa, 3859, obrigado. O trip 54114, contato radar estabelecido a 5 meia milhas sudoeste de Salvador, na Proa de Mari, reporte de descida. Desça até o 070, trip 5414. 030 para 070, 5414. Controle objeto 5719. 6729, contato radar, 360, saída da EL. Está presente, autorizado Leda. Está presente, autorizado Leda, web 6719. Trip 5221, autorizado direto conquista, da presente. Reporte no término, Mike Eco Delta. Chanel 6250, reduza para 220 nós. 220 nós, quer confirmar o carro de nossa mão? O senhor segue como número 3. Ah, obrigado. Desça para o 060, o Mike Serra Golf. .922 para o localizador, vai na proa 050, descendo inicialmente para 3 mil pés, ajuste 1019. .922. Ou 1982. 1982, né? Vai na proa 050 para o localizador, descendo para 3 mil pés, confirma a velocidade. 40. 15 mil pés, ajuste 1019. 1019, o Rumba 03, mantenha proa 240, limite ao localizador. Rumba 03, localizador. Controle web 6719. 03, confirme a proa. Proa 240. É que apareceu no radar com a aproximação 180. Gente, está sob vetor. Vou manter a PRO 240, limite ao localizador. Trip 5221 no Recife, 1260, 1288. 1260, 1288, Trip 5221. Trip 5414, redução para 2109. Redução 2109, 5414. Controle WebJet 6719. Oceaner 6250, desça até o 050. 050, 6250. TAM 3859, Recife, 1260, 1288. 6729, chama Recife, 1251, 3325. 2513325, obrigado. O Trip 5414 segue como número 4, aeronave que precede na aproximação, aeronave da Oceané, agora 8 milhas à sua frente, cruzando o 090 em descida para o 050. Seguinte, 5414. Gol no 922, 2 mil pés, ajuste no 019. Para o 982? Gol no 982. Completa direita para o 060, nesta proa intercepta, descendo para 2 mil pés, o ajuste 1019. Para 2000, 060, captura do carregador 982. Serra Golf Controle? O senhor solicita pouso na 10 ou na 17? Gente, aponta para mudança de plano, Mike Serra Golf, descendo para 4 mil pés, o ajuste 1019. Zero três, completa esquerda para o 190. Esquerda, 190, 306. Gente, plano modificado aos 1240, desça para 1.500 pés, o ajuste 1019 na proa de Paripe. Umba 03, 3 mil pés, ajuste no 019. Gente, Umba 03, SEC, modo Charlie. Trip 5414 passou 8 mil para 7 mil. Desça para 06120, Trip 5414. Para 060, 414. Rumba 03, esquerda para o 140 para interceptar o localizador. Esquerda 140 para interceptar. Oceaner 6250, sob vetor, esquerda proa 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado no localizador, 6250. O Rumba 03, conta a minha velocidade? Fecha. Xané 6250, 4 mil pés, o ajuste no 019. Bom, no 073, autorizado por seguro, via UP Whisky 50, cap 10, e após conforme rota do plano de voo. Nível 340, saída da EA, Leda, após direto por seguro. Pista 90 com primeira curva direita. Acione o código 5106, sequência do controle 120, decimal 8. É o nível 340, a saída da EL, transição lenta, após posto seguro. Igual da 10, curva direita, 1106, no trânsito. Bom, 1208, controle o voo na 1073, contenciamento correto, reporte pronto, posicionamento, portão 01. 01, vai reportar com o pronto, voo na 0. O Xaner 6250, desça para 3000, ajuste 1019. O TRIP 5414, mantém 060. Desça para o 050, TRIP 5414. Para 050, 5414. Rumba 03, 2000 pés, ajuste 1019. 2000 pés, pés de aproximação. Bono 922, torre 118,95. Confirme para o 9982. Torre 118,95. 118,95, pode. Trip 5414, esquerda para o 0110. Esquerda 0110, 5414. Xaner 6250, chamei na frequência 120, 1198. 198. Zé 1982, avistado, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 092. Livre pouso 190, 9982. Para passar o curso, 6250. Retração para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 090. Direita 090 para interceptar o curso do localizador, no Xaner 6250. 14. Desça até 4000, o ajuste 1019, TRIP 5414. Para 4000, ajustado 1019, 5414. Rumba 03, estabilizou? Afirmativo, Rumba 03, fui ali. Torre 118,95, Rumba 03. 18,95, tá? Rumba 03, ciente do tráfego número 2, continue a aproximação, agora de pista livre, check trem. Rumba 03, faça um check no equipamento rádio, intensidade clareza 1, aqui é um forte chiado aí na transmissão. 5414. Desça para 3000, ajuste 1019, TRIP 5414. Descendo para 3000, 5414. Utilizado com o aeródromo aqui, são 6250. Cliente completo, final de emissor, no 98, sinal 95. 1895. Quanto sua aproximação, guarde pista livre. 203, guarde pista livre. 414, bom dia, desça para 2000 pés, informa ajuste no 019, para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 080. Para 2000, direita 080, 5414. Trem passando externo com o trem baixado travado. Rebordará o externo e baixo travado, 6250. Zulu 16 até Brava, até o Zulu, posso conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da L, Leia da Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione o código 5101, frequência do controle 120.18. Protoque remetido em Veracruz após a Aracaju. Zulu 16 da L, Leia da Bridge. Decola da 0 com a primeira curva à esquerda, à direita, perdão. Controle de saída 120.18, transponder 101, parou, 6319. Xaner 6311, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 101. Sempre encontrará para posicionamento 1.63. Fala, bom dia, eu vou 982 de novo. Autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 982. 10, vento 150 graus, 099. 103, autorizado, ponto, pista 10. Thank you. 5494, 3 da linha Sexway, reporte utilizado. 5494, reporte, reportará. Tripe 5494, interceptando o curso do localizador. Ciente, complete o novo procedimento, chame torre 198 decimal 95. Torre 1895, 5494. Salvador, bom dia, o trip 5414, interceptando o curso do localizador. Trip 5414, reporte passando o marcador externo. 5414. Bomba 03. No solo de 49, libera esquerda, ao estacionar a frequência livre. O torre, o trip 5414, pode confirmar o nosso número para pouso? Oxalé 6250, autorizado pouso, piscina 0, vento 14. Correção 1609 graus, 1009. O Chanel copiou o torre? O Chanel copiou e protegeu para autorizar o pouso na carteira 10. O Trip questionou o número de pouso, é isso, Trip? 5414? Confirmo, 5414. Agora será o número 1, no tráfego que precede, agora já cruzou a cabeceira. Continua a aproximação, reporte passando externo com o cheque de trem. 5414. Chanel 6250, no solo 51, libere direita, solo 121, décimo 9. Rotatória agora de transferência. Salvador, 6250, livrou a pista. Chanel 6250, Alfa, reporte ingresso na Juliette. Pode ingresso, Juliette. Mike é com o Delta da escuta da torre. Ainda mantém o teste aí, na manutenção dos motores? Ok, gente. Mike Serra Golf e Vitor Corno 7? Ah, firme, bom. Torre, 118.95. 118.95, Salvador, Cordial, bom dia. Tá para Romeu, mais Serra Golfe, passando 40 na prova da rotatória, visual contato. Mike, Serra Golfe, reposta na rotatória. O trip 5414 passou externo, trem baixado e travado. Trip 5414 avistado, autorizado pouso pista na zero, vento 150 graus, 089. 5414. Da Juliette, 6250. Ana 62550, permaneça antes da Juliette, aguarde o trifásico. Guardando, 6250. Solo Goma 076 para o táxi com 82, a bordo 2 horas e 28, alternando com. Mike Serra Golf, da presença autorizada final da 7, reporte na curtíssima para o pouso. Mike Serra Golf. Da presença autorizada final da 7, na reporta 3. Você é a companhia, Zé. Ingresso na Juliette, portal 02. Ingresso 02, 62, se no 4, no solo 56, libere direito, solo 121, decimal 9. Ok, vai levar na Fox, chamará solo 119, o 5494. Oi, Salvador, bom dia, Bono 073, encontra no Fox, perdão, no 0. Bono 073, ele mantém captura no 0. Salvador, bom dia, o trip 5414, livrando pela Fox. 5414, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Queira confirmar, Alfa e a Fox? Reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, sim. Sinal 3, meia, trem baixado, travado, Mike Serra Golf. De Paripe. Mike Serra Golf, livre pousa, Sérgio, vento, 150 graus, 089, Mike Serra Golf. Golf. Vicente, aqui nessa proa o senhor está em cima da pista Salvador. É, o senhor teria que morar para Paripe aguardando voar direto de China. Vai fazer o cruzeiro, grave do nada, né? 3, 1, 1, táxi via Pátio Índia, ajuste no 019, ponto de espera, torre, 1895. Positivo, Pátio Índia, e 1019, torre 1895, copiado, o Xané 63, 1, 1. 94, a primeira esquerda. Negativo. Mantém a posição, vai dar passagem uma Avianca e após vai para a remota 14. Dá passagem para a Avianca, após para a remota 14, 541 base. Tem a Golf, o estacionamento é basta? Afirmo. Ok. Posso formar qual o gate vital Avianca, por gentileza? É o 354-4? Ele está saindo do gate 11, está do outro lado aí do terminal ainda. Vai aguardar se possível aqui na posição, efetuando 360, porque tem chance de cruzar a sua frente ali. Gente, tem condições de voar na proa que o senhor está voando agora, 060? Negativo, tem chance. Qual a proa seria ideal para o Bravo Vita November? Tráfego na venda, 090 se possível, vai cruzar direto a Brasil. Tem condições da proa 080? Tráfego na venda, vai ser possível sim, 080. Gente, voando para 080, a solicitação do controle é devido às aeronaves na decolagem. Essa proa o senhor iria de encontro a elas. Tráfego na venda, vai mantendo 080 quando necessário fazer algum desvio, eu quero para reporte. Gente, grata pela cooperação. Controle Gol 1073, bom dia. Gol 1073, bom dia, contato radar 340, saída da El. 340 da El, Gol 1073. Gol 1073, autorizado Leda. Afirmo, terremoto 14. Afirmo. Gol 1983, cópia. Sigo, 93. Está autorizado 360, Guarulhos, via Perzulu no meia. Decola de Salvador, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5122. Zero próximo. Guarulhos 330, via Perzulu no meia. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Aciona 5122, controle 208. 983, correto, reporte pronto, portão 5. Encontrar o 983, portão 5. O Bravo Vitor November, confirme a prova. Mantendo agora 085087. Gente, voando na prova 080, recebo no radar agora voando na prova 090. Gente, Bravo Vitor November. Bom dia. Bom dia.